Fala aí, galera Marvete. Agora via áudio, estamos começando o nosso primeiro podcast do Legado, maluco. Caralho, olha o naipe, meu irmão. Tamo aí inovando, expandindo, crescendo mais do que a Disney. A Disney, quem sabe, possa comprar a gente e investir. Seu Disney Podcast do Legado. E aí, pessoal, aqui é o Marlon Henrique e vamos falar mal da DC hoje. É o que fazemos de melhor. Fala, galera, beleza? Eu sou Murilo Varuza, também conhecido como Guru, e vim aqui fazer o contraponto ao Marlon e defender a DC. Brincadeira, a gente vai falar de Marvel mesmo. Uau! Fala, galera, aqui quem tá falando é o Alex, mas não sou o Leão. Fala aí, galera, aqui é o Johnny. E Logan é superestimado pra caralho. Not okay! Ó, Logan 2 de março, Guardiões 27 de abril. 27 de abril. Mulher Maravilha, a gente pula. 6. Não pula, não. Ah, pelo menos mal de Mulher Maravilha a gente tem que falar, né? Pô, por favor, né, cara? Caraca, mano, não é possível que, né? Eu falo mal disso de graça. Vamos queimar a pauta, né? É, o nosso aqui vai ser tipo panorama, né? Tipo, resumão da Marvel 2017, né? Tipo, show, mas então. Hoje a gente já fala mal já. Hoje a gente começa da Marvel. É o quê? O ano começou uma merda, com Punho de Ferro, e piorou com o Logan. Foi uma bagunça. Só com Guardiões que o bagulho voltou ao normal. Zoeira, zoeira. Pô, eu gostei de Logan, né, cara? Tipo assim, é um filme muito bom. Mas quando sempre que eu vejo o nego... Nossa, eu chorei muito. O filme nota 10 não é um filme de herói. É um clássico western moderno. Eu fico... Precisa ser visto em preto e branco. Em preto e branco é o... Aí o diretor manda, não, fizemos uma versão em preto e branco porque as cores não captam a essência dramática dos personagens, de um Wolverine que está doente e é moribundo. Eu queria poder falar melhor sobre o Logan, mas eu tenho que avisar aqui já para todo mundo que tá ouvindo que eu ainda não vi o filme. Eita! Então eu tiro o meu da reta e deixo pra falar mal do filme depois que eu assistir. É, eu acho que todo mundo concorda que o problema do filme é o final, né? Tipo, a forma que eles apressam, assim, muita coisa no filme é que atrapalha muita experiência, tá ligado? A parada de chegar lá no final lá e ele tomar o remédio, dar um gás de 2 minutos e já ficar tudo fodido de novo é tipo, porra, mano. Quando eu achava que tava vendo Wolverine e os caras, beleza, acabou o show, o cara tá morto e bora pra próxima aí, ó. Vai ter outro filme do X-Men ano que vem. Tchau. Acabou. É tipo os caras do Omelete mandando a gente embora da Comic Con, tá ligado? Acabou, galera. 9 horas, vamos embora. Sai, pô, tá ligado? Que isso, mano? É muito conflitante você começar com o Wolverine fodão lá, cortando a porra toda, e o cara morre, velho. Você, tipo, eu acho que dava pra fazer um final mais digno sem precisar dele morrer, sabe? Eu acho que fica muito apelativo no final. Fica, fica. E é como se eles estivessem forçando a despedida lá do Jackman. Exatamente, cara. Ah, a gente já sabia que ia acontecer isso. E isso era inevitável. O meu problema com o filme foi que eu tomei o spoiler total de como aconteceria isso. Então eu não fui impactado com o que aconteceu. Acho que esse foi o maior problema pra mim, mas isso é um problema pessoal meu. Mas eu gostei, assim, da escolha narrativa que eles usaram, mas apesar de que eu também achei o clímax um pouco forçado. Mas no resultado final, a cruzinha lá do X eu achei super interessante. Mas o diálogo final, não. Ele, o Wolverine falando pra ela, tipo, não seja o monstro que fizeram de você e tal. Aí a menina começa a chorar e chama ele de pai. Aí ele diz, então essa é a sensação. Aí na dublagem eles meteram, então essa é a sensação de ter uma filha. Mas que merda! Aí eles dão essa adiantada, tá ligado? Que o filme inteiro o Wolverine gritando com a garota. Aí do nada ele se abre assim, tá ligado? Como uma flor. É, cara. Eu cheguei a rever o filme ontem e quando o filme chega naquela casinha de crianças, virou que o filme. Cara, esse diálogo final, até o final, parada da cruz, eu acho legal. Mas realmente, do momento que aparece o clone até a morte do clone, o filme, tipo, pra mim, morre legal, mano. O clone foi a pior escolha que tiveram, assim, pra um filme do Wolverine, mano. Parece que pegaram essa escolha, assim, foi uma coisa descartada do X-Men Origins ou do Wolverine Imortal e tacaram nesse filme, cara. Porque, pô, não dá, velho. Não dá, não dá. É como se metesse um clone do Joel no meio do The Last of Us, tá ligado? É porque, tipo assim, a gente não quer que nós pareça burro. Porque a galera diz que é uma explicação pra isso, né? Que tipo assim, é o Logan lutando com aquele mais novo. Você precisa entender a representação que isso quer se passar, sei lá. Mas não comprou, cara. Não comprou. Não comprou nada. Descoa de todo o clima que o filme tava dando. A única representação que deu ali pra mim foi que tinha um cachorro que com vontade de morder o Logan, e o Logan tava meio que tentando tirar ele ali. É tipo isso, cara. Aí, tipo, a galera inventa um significado bonito pro negócio, mas, cara, não é nem um clone assim que tem o um visual bruto do Wolverine, tá ligado? Um clone com a cabeça raspada. Então, tipo, é feio, não encaixa legal. E, peraí. Se tu cagar na praça, cara, botar significado, as pessoas vão glorificar. Esse é o problema. As pessoas estão colocando significado em tudo, bota, não sei o que, tem sentimento ali aonde. Mas a gente tem que reconhecer que foi um erro, cara. Foi um erro, assim. Pode ter gente que ter gostado muito, muito mesmo, mas realmente aquilo foi um erro pra mim. Ah, eu achei também que foi. Poderia ter sido melhor, mas no fim das contas, sabe, eu tava. Já chegou num ponto ali do filme que eu tava aceitando, sabe? Que essa era a ideia que eles quiseram colocar no filme, e eu acabei aceitando por final e acabei saindo satisfeito, sabe? Mesmo sabendo que foi forçado, né? Tipo, satisfeito eu saí também, né? Mas, tipo, o filme ele começa tão, tão interessante nessa parada de ser um filme diferente. Que aí eles correm o final todo pra ser tipo, a gente tem que ter um vilão aqui pra ter porradaria, sabe? Se o filme terminasse, tipo, o Wolverine se fudendo lá pra salvar as crianças, tipo, andando assim, tá ligado? Ele morrendo ao longo da caminhada, tivesse, assim, uns 10 minutos ali pra você resolver o filme todo no drama, no diálogo, ia ser outra coisa, cara. Ia fazer jus mais ao filme. Aí eles, vão matar ele aqui, foda-se. Criança, rola, tchau, beleza? Isso aí, eu não vi o filme, né? Só deixando claro, mas... Pô, do que você tá falando aí, esse é o mal dos filmes de herói, né, cara? Dos últimos anos aí. Os caras queriam forçar algo no final que não condiz com o restante do filme todo, né, cara? É, só que, tipo, nesse filme acho que eles fazem um pior, porque, tipo, nos outros filmes, pelo menos, tipo, o filme já começa num estilo que você vê indo pra aquele caminho, entendeu? Tipo, mas tem filme, tipo, Guardiões da Galáxia 2, ele pelo menos se mantém um coração do filme inteiro até no clímax, sabe? Até forçando piada que não encaixa bem e tal, mas o Logan, o problema é destoar de tudo. O filme tem vários problemas, mas eu acho que o principal problema pra mim, além daquilo, foi assim, que eu senti que tinha 5 filmes dentro de um longa só. Naquele começo até o início ali, você vê um filme brutal, sangrento pra caramba, que já mostra assim, o que todo mundo tava querendo ver no Logan, que era ver o Wolverine rasgando a cabeça dos outros, aquele comecinho. Aí de um lado vem o Logan, motorista de Uber. Aí depois passa um tempinho, você vê o Logan babá e cuidador de idoso. Aí você vê o Logan brigando com um adolescente dele, que é o clone. E no final você tem aquele momento depressivo de pai e filha, não sei o que e tal. Eu senti que os caras não souberam meio que adaptar, ó, a informação. Os caras tacaram meio que filmes separados em um longa só. Eu consegui perceber várias camadas ali no filme também. Mas eu acho que pra mim não foi um problema isso. Eu achei até que foi positivo. Porque o primeiro ato do filme ali, ele com o professor Xavier, eu achei muito bom, sabe? Eu gostei bastante do filme ter várias camadas. O problema pra mim tá mais pro final mesmo. E como as pessoas vangloriaram isso. Foi uma escolha errada, sabe? É porque tem material ali, tipo, nessas primeiras horas, que é coisa pra um... Tipo, dá pra fazer uma trilogia, cara. Dava pra fazer uma trilogia desse Logan velho, fudido, tá ligado? Só que eles apresentam tudo rapidinho, assim, no começo, tá? Mas eu acho até bom. O começo com o Xavier também é a coisa que eu mais gosto do filme, assim, disparado. Aquela primeira cena lá no tanque é do caralho. Yeah, I get it. Em 7 de abril chegou nos cinemas os Guardiões da Galáxia Volume 2. Uhul! Dirigido mais uma vez por Joss Whedon. Não! Grande Agão! Deixa o Johnny começar isso daí, que ele é o pai dos Guardiões, tem que ser com ele. Cara, o filme é bom. Não mantém o mesmo nível fodão que o primeiro. Mas é um filme maneiro. Não sou muito fã da morte do Yondu. Que coisa absurda. Eu achei muito desnecessário você matar o melhor personagem do filme. Porra, é foda. É foda. Pô, assim, eu entendo o que o James Gunn quis fazer, sabe? Ele quis construir esse personagem ao redor do filme, assim. Como é que se chama o personagem Dá a Volta por Cima? Dá a Volta por Cima. Não! Tipo assim, não com essa palavra, porque tipo assim, o filme começa com o Sylvester Stallone dando o maior discurso pra ele, né? Que ele nunca vai ter a paralelo brigando lá. Isso. É, aí no final ele tem, né? Tipo assim, o filme é do Yondu. O segundo Guardiões não é o do Guardiões, é do Yondu. O arco mais bem construído ali, tipo, isolado do filme mesmo, é o do Yondu, né? Porque o do pai do Peter é, tipo, é porque termina o primeiro naquilo. Então a gente tem que retomar aqui, mas o Yondu em si é o destaque mesmo, velho. Eu não gostei muito do arco do pai do Peter. Ficou parecendo creca de final de semana. Ah, isso não me incomoda, cara. Tipo assim, eu concordo que o lance do Yondu acabou se destacando bastante, assim, mais do que os outros temas que o filme tenta captar. Pra falar sinceramente, o que, assim, não que seja ruim, mas o que menos me chama a atenção é o lance da Gamora com a irmã dela. E aonde ele, entre aspas, termina, né, que é a luta delas lá naquele ambiente todo vermelho, que eu esqueci onde que é exatamente. Mas é uma luta assim que acontece, pô, a irmã dela desce do nada assim na nave, ela já começa a brigar e, pô, e antes disso ela tava sentada no gramado lá do nada, tá ligado? Tipo, é uma parada muito confusa pra mim, assim. E é muito difícil falar essas paradas, cara, porque a cena em si, ela é divertida, tá ligado? Porque, pô, tem a parada da Gamora pegando uma bazuca, tá ligado? E atirando, né? Tipo, a cena é bem dirigida. Mas o contexto dela ali, sabe? Tipo, não me chama tanta atenção, sabe? Eu sinto algo meio deslocado. Eu acho que aquilo ali é coisa de escudo, né? Eu acho que em uma creta, você tinha que fazer um embate com ela. É o tipo de coisa que realmente, tipo assim, diminui o nível de intensidade do filme. Porque, tipo, tem um ego lá, tipo, querendo dominar o universo. E aí o filme mete, né, uma side quest lá da briga das irmãs e tal. Que é total preparo pra Guerra Infinita, né? Porque, tipo, o Guardiões foi, tipo, acho que o principal filme, assim, pra você mostrar, tipo, quem é o Thanos, né? E o 2, assim, acho que é o filme dessa fase agora, pré-Guerra Infinita, que mais deu insight pro próprio Guerra Infinita. Então, tipo assim, realmente, assim, desloca um pouco, mas eu gosto, cara. Eu gosto porque eu gosto dos personagens, sabe? Eu gostei de ver a Gamora levantando uma fucking bazuca lá, de ver a Nebula toda despirocada, de ter ido pra lá só pra matar a irmã e tal. É, pô. É maneiro. É igual eu tô falando, tipo assim, eu assistindo o filme, eu tô ligado que é um monte de sequência ali que tá ultra deslocado, assim, sabe? Tá, mano, você sente que tem algo errado ali. Mas ao mesmo tempo, as cenas são muito legais, sabe? Divertidas e... Então, dane-se. Eu, inclusive, tinha notado isso como um ponto positivo. Eu gostei da briga entre elas e tal. Eu achei, tinha me divertido quando eu assisti isso. Mas, realmente, ele meio que tira você, assim, do filme. Mas eu acho que é também pela estrutura narrativa que o James Gunn escolheu. Que é o que a gente já tinha visto em Star Trek, que foi dividir a equipe, né? Eu gosto disso. Só que meio que acaba ficando várias side quests, assim, do filme. Que o filme, o centro do filme tava lá com o Peter Quill e com o Ego, né? Que seria o eixo principal da história. E saíram várias ramificações desse filme. Mas eu achei interessante o jeito que eles escolheram, assim, os personagens que eles juntaram, o Yondu com o Rocket, sabe? Eu achei interessante. Pô, antes desse final, outro momento, assim, que eu acho muito deslocado, cara, a cena, de novo, assim, a cena é muito legal, mas fica esse sentimento, assim, de que tá, sei lá, cara, vocês estão me enrolando, sabe? Tipo, tem algo errado aqui nesse meio. Pô, o Rocket com a galera na floresta, sabe? Trolando os caras. Assim, cara, a cena é maneira, é divertida, mas... Meu, tem algo errado aqui, sabe? É a pecada pelo exagero do Gunn, né? De ter um timing descontrolado, assim, pra ficar zoando demais as paradas, né? Aí o filme, por causa disso, tem menos tempo pra desenvolver as paradas sérias e tal. O que que ele fez nesse segundo? Ele botou todas as cenas de ação como se fossem pequenos videoclipes. Vocês percebem que toda ação tem uma música? É, exatamente. É como se, tipo assim, o ponto fraco dele é ação. E acho que ele meio conheceu isso no segundo. É, ele não se preocupa muito com a ação mesmo, né? A ação sempre é pra sim, pra mano, que um confronto final dele com o ego. Tem música, tem piadas, né, visuais bem, tipo, bem exagerado. Cara, tipo assim, eu discordo do Johnny, assim, tipo, a gente diverge, porque tipo, eu prefiro esse do que o primeiro. Mas pensando assim, tava pensando agora depois do Último Jedi, né? Aquela cena da Leia me fez pensar muito na cena do Peter salvando a Gamora no espaço no primeiro. E aí que eu penso assim, o 2, cara, ele não tem uma cena assim, tipo, memoráveis, cara, igual o primeiro. Por mais que eu goste muito mais do 2, o 1 eu tenho vontade de ver cenas isoladas dele sempre. Já o 2, tipo, é pra ver o filme inteiro, sabe? Porra, a cena do Peter salvando a Gamora é, no primeiro, tipo, é linda. O duelo entre a equipe lá no começo, quando eles estão cada um atrás do Orb, 2, ele não tem esse tipo de coisa assim isoladamente memorável. Ah, não, tem a do Yondu, mas ela não... Também não é, tipo, nível, assim, do primeiro, entendeu? Eu gosto do 2 mais como um todo. Eu até considero, cara. Tem momentos do segundo filme que eu gosto pra caramba, do mesmo jeito, assim, igual do primeiro. De toda a sequência final ali, da batalha deles com o Ego, eu acho divertida pra caramba. O lance da flechinha do Yondu, dele passando e matando os caras caindo em câmera lenta. Pô, animal. Essa cena do Yondu é linda. Mas pra mim, elas não têm o mesmo impacto isolado de as que tem o primeiro, entendeu? Mas ainda assim, eu gosto muito do 2, cara. E, pô, o Ego, pra mim, assim, o Kurt Russell fez um trabalho que, pô, me conquistou do primeiro momento. Até o final, então. Mas vocês não acharam o plot dele meio previsível, assim? Porque a hora que eles desceram lá no planeta, eu já meio que saquei qual ia ser do filme, sabe? Eu já imaginei. E olha que eu nem conheço muito o Ego nos quadrinhos, assim, mas eu já imaginei que eles iam optar por aquele caminho que foi até o final do filme. Vocês também não... Já não tinha sacado ali? Não, eu não fiquei tentando prever o filme assim, cara. É, eu também, eu vejo o filme, eu gosto de ser burro, eu gosto de pegar e tipo, nossa, cara, que cara legal. É, o problema disso pra mim, eu acho que foi o fato de ter sido muito rápido. Quando a gente tá começando a confiar no Ego, já vem a Mantis falar pro Drax, olha, Drax, tem alguma coisa errada aqui. Aí você já fica, ah, então foda-se, né? Aí quando tu vê o filme já tem o Ego se revelando, você, porra, deu nem pra curtir uma tarde direita de pai e filho, tá ligado? Verdade. Acho que quando a reviravolta do filme é muito rápida. É, essa parada da treta de final de semana, eu acho que compensa porque acaba sendo, a cada minuto o filme vai crescendo nos coadjuvantes, né? Enquanto o do Quill vai ganhando menos importância. Mas realmente a gente podia ter tido mais um impacto, né? Pelo menos... um minuto, assim, pro Peter lamentar a descoberta do que rolou com a mãe dele, né, cara? Tipo, ele descobre o que rola com a mãe dele, só começa a meter tiro e depois tá fazendo piada de novo, tá ligado? É o tipo de coisa que diminui. Mas isso foi a opção que eles tiveram de estrutura narrativa, porque eles dividiram a equipe, só que assim, quando tava passando o núcleo do Quill, eu tava muito mais interessado no Rocket, sabe? E eu acho que podia ser muito positivo pra história, mas também você acabou meio que sacrificando uma história pra deixar um side quest legal, sabe? Eu acho que esse é o problema do filme pra mim. Porque quando tava passando o Quill, eu falava, nossa, que saco, meu, volta pra lá, sabe? Daí passava o Rocket e eu super me diverti e queria mais, entendeu? Acho que esse, pra mim, o problema foi esse. É aquela parada, parece meio intencional do James Gunn, né? Mas é foda aquela parada da expectativa, porque tu começa, tu termina o primeiro filme e começa esses dois, tipo... Como, pô, a parada do pai do Peter fosse ser, tipo, a maior coisa da história, né? Só que ela vai se diminuindo assim, você... Ah, tá bom, né? Não era tudo isso e tal. A galera aqui que do meu lado que importa. É uma forma legal de mostrar a mensagem, que tipo... Ah, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Essa aí eu meio discordo um pouco de você, tipo... Porque o lance do pai do Quill ainda é muito relevante no segundo filme. Tipo assim, a galera tava esperando... algo sobre o pai do Peter Quill em cima do Ego. Só que eles fazem a curva e jogam isso em cima do Yondu, saca? Ah, sim, sim. Eles diminuem o lance do ego e jogam toda a atenção pra cima do Yondu. E tipo, pô, é uma parada que deu certo, assim, sabe? Porque todo mundo gostou pra caramba da participação do Yondu no filme, sabe? É que tipo, ah, é bom que funciona, é bom porque funciona, mas é meio que um vacilo ao mesmo tempo, né? É aquele lance da expectativa, né, velho? Tipo assim, os caras só não estão entregando o que a galera queria. Mas isso não quer dizer que seja uma escolha ruim. Ele resolve as coisas bem rápido, ele trabalha com bastante coisa, parada da paternidade, né? Ele, pô, trabalha com os dois personagens ali, até com a mesma grandeza. E num curto tempo. Então, claro que muita coisa ia ser sacrificada. Então, por isso acho que, apesar de tudo, ele ainda conseguiu fazer um bom trabalho, né? Que é o que esse resultado positivo acaba valendo mais do que as ressalvas. Eu acho que o principal problema, assim, os principais problemas são justificáveis. Eu já me denuncio que, pra mim, é o melhor filme do ano, assim, da Marvel. Eu acho que os problemas principais, assim, os dois que eu encontrei, foi o problema das side quests, né, que tem várias tretinhas que são resolvidas no filme e não se direcionam a um ponto específico, e os problemas de ação. Os problemas de ação eu já vou justificar que James Gunn, ele não é bom com cenas de ação. Ele não é bom, então o problema é a expectativa. Você esperar cenas de ação épicas e tal, não dá certo, porque é James Gunn. Ele sempre vai te trazer uma coisa divertida, não uma coisa épica, entendeu? E o outro problema, assim, dessas tretinhas que tem, eu acho que foi o calendário da Disney, cara. O calendário da Disney tem que trazer, já cozinhar os personagens já pra trazer em Guerra Infinita, pra mim, esse foi o problema. Porque você tinha que resolver o problema do pai do Peter Quill, você tinha que resolver alguns problemas emocionais entre os personagens, você tinha que resolver, cozinhar o Rocket pra estar em Guerra Infinita, você tinha que cozinhar o Drax, você tinha que resolver o problema da Gamora com a Nebula, a Nebulosa. Como ele tinha tanta coisa pra resolver em um filme só, a gente teve essa chuva de vários filmes pequenos em cada momento. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, foi equilibrado, foi colocado certo assim no filme. Pra mim foi tranquilo. Sensato. Mitou. Alex é foda. Aplausos. Arrasou, bonita! Puta que pariu! É que, tipo, realmente, o James Gunn, na parada assim, a direção dele é uma parada sempre mais pessoal, né? Então, pra ele estar com ação em grande escala, tu vê, assim, a diferença dele dirigindo essas paradas, tipo, as batalhas finais dos dois filmes, e dele dirigindo aquela treta entre a equipe mesmo, lá no começo do primeiro. Tu vê que, né, o cara sabe lidar com parada interpessoal, assim, mas parada gigantesca não é de muito, tipo, ah, vamos fazer isso aí, então. Homem-Aranha, tô de volta em casa, também conhecido como Essa é a Chance de Provar Meu Valor, é o nome real do filme. Sendo curto e grosso, foi o filme que mais me decepcionou esse ano. Eita! Não que ele seja ruim, mas o lance é que é Homem-Aranha, a gente sempre fica com aquela expectativa extremamente alta pro filme, né, cara? E um negócio que me incomodou muito no filme, assim, foi a parada das sequências de ação do filme, cara. Eu sei que um filme não deve ser feito só com cenas de ação, tanto é que nos outros quesitos esse filme manda muito bem, porém ficou faltando, cara, uma cena ali, pelo menos uma sequência épica, sabe? Que, pô, eu não consegui sentir em nenhum momento durante o filme todo. O filme é bem, bem fraco mesmo nesse aspecto. Eu tenho a mesma crítica que você, assim, porque eu assisti o filme e não teve nada que eu me empolguei mesmo, assim, sabe? Tem aquela cena lá no Pentágono, né, que era no Pentágono, né, que eles estão, né, que eu achei até legal do helicóptero e tudo, só que não foi assim, foi, nossa, Nossa, agora vai. Pra mim é não teve. É do Monumento Washington, né? Tem um breve momento na cena do barco, quando ele começa a jogar as teias pra segurar as duas partes do barco. E é muito rápido, assim, são segundos dele passando entre as teias, assim, jogando, lançando as teias e passando entre elas. E esses segundinhos, assim, é muito maneiro, cara. Ele se movimentando entre as paradas do barco, assim, as teias, sabe? Tipo, é muito da hora. Mas são, nossa, segundos, assim, e tal. E todo o restante dessa cena é uma parada bem descartável, assim. Até a conclusão dela. O que realmente faltou mesmo foi esse bicho piruleta aí, né? Que é o Homem-Aranha que pulando nas coisas, as coisas destruindo, ele conseguindo desviar de tudo, conseguindo resolver as coisas, assim, tudo rápido. Faltou muito isso, era raro, quando tinha, era alguns segundos, esse que foi o problema pra mim. Cadê o Homem-Aranha solto de quebrada, que vai ser atropelado, desvia do caminhão, pega o caminhão na mão e segura, deixa o nego morrer e tal. Faltou muito isso, foi muito monótono essa parte de ação. Esse filme, realmente, a ação é o problema, né? A galera reclama do, tipo, do James Gunn e tal, mas é que a parada do James Gunn, ele... A vibe dele é outra, né? Mas nesse Homem-Aranha, é que sei lá, mano, o diretor simplesmente parece que não tava inspirado, né? Pra fazer cenas de ação, assim, tipo, decentes e tal. Não sei se foi pressa ou se foi falta de inspiração mesmo, mas... A que eu mais gosto mesmo, cara, é a do... É a primeira vez que o Abutre ataca o Aranha lá. Essa eu acho maneiro, mas ela nem conta tanto, porque é só o Abutre puxando ele, levando ele lá pro alto e jogando ele, né? Mas pela surpresa, mas, pô, segundos assim que nem valem de nada, né? Os caras não conseguem acertar em tudo, né, velho? Aí, tipo, pô, ele acaba errando nessa sequência de ação e tal. Mas, sinceramente, todo o restante do filme, pra mim, em questão do roteiro, simples, mas... É redondinho, sabe? Tipo, não é um filme todo furado e os personagens são super legais, sabe? As piadas funcionam. Pô, e tem, assim, não sei o caso de vocês, pô, mas pra mim rolou até o plot twist lá que funcionou bem pra caramba, sabe? Que eu não esperava o lance do Michael Keaton. Michael Keaton. Pois é, tipo, sabe? E caramba, tipo, ok, sabe? É divertido. No final das contas é um filme divertido de você assistir. Eu achei bem sacado, isso foi bem previsível, porque chegou no final e falei, nossa, porque eu gostei bastante da Liz Allen, gostei bastante dela, achei um personagem bem, bem legal, apesar de o pessoal não gostou muito, mas eu gostei bastante dela, daí eu criei um apreço muito grande pra ela e chegou no final, teve o plot twist, falei, nossa, pra mim ali foi um dos ápices do filme, e o que seguiu disso, que foi, pra mim ali o filme representou o que o Homem-Aranha é, tudo que eu cresci assistindo Homem-Aranha, que eu conheci, o primeiro contato foi com a série de 95, 94, que é bem diferente desse filme, mas tem a essência do Homem-Aranha ali, que foi a parte que ele chega na formatura, ele tá no carro com o Michael Keaton, com o Abutre, e ele fala, se você correr atrás de mim, eu vou te matar. Daí ele chega lá, ele tá com a menina que ele sempre quis sair, e ele tem a decisão entre ir pra formatura com ela ou salvar o dia. E ele larga tudo a contragosto, porque um herói faz isso, coloca a segurança das pessoas em primeiro lugar, depois vem seus gostos, e ele sai correndo pra colocar o uniforme pra ir enfrentar o Abutre. Sabe, pra mim foi excelente essa parte. Pra mim representa tudo que o Homem-Aranha, pelo menos, deveria ser. O Homem-Aranha, ele é o cara mais novo, né, do universo, assim, o herói mais novo, mas parece que ele é o mais sensato, mais maduro, mais construído, assim, mentalmente, porque ele sabe dividir aquela questão de fama, ter que proteger os familiares e pessoas em volta dele, ele sabe manter essa parada de escolhas, do que é do gosto dele, o que é salvar o mundo. Ele não vive só no mundo, que ele não é o herói de tudo, que ele não pode estar em todo lugar, que ele tem que salvar certos pontos primeiro, que ele tem que se preocupar com as pessoas em volta. Enquanto Capitão América e Tony Stark, eles cagam pra tudo em volta deles e só pensam neles. Nada a ver. É assim, eles arrumam tretas entre si, mas não sabem o problema que vão causar depois. O Homem-Aranha parece que ele pensa antes de fazer alguma coisa. Que exagero. Ei, polêmicas. Ah, e esse é um defeito nos dois filmes anteriores, né, do Andrew Garfield. Porque, assim, cara, ele não tinha consciência nenhuma das consequências dos atos dele, sabe? Parece que o personagem do Tom Holland tem muito mais consciência disso, sendo muito mais novo, sabe? E é o que eu falei, o Homem-Aranha representa isso, sabe? Ele tem que estar ali, tem que estar pensando no Queens, em Nova York. Ele pensa numa dimensão muito menor. Por isso que ele tem esse contato maior com o público. Eu gostei bastante, assim, do filme, principalmente nesse aspecto, sabe? Eu acho que eles acertam um ponto, assim. Eles pegam o melhor do que teve no Tobey Maguire e pegam o que teve de melhor nas outras mídias, naquela animação de 2008 também. Parece que, sabe, parece que é tudo que eu queria no Homem-Aranha, sabe? É tá ali representado. É porque o melhor do Homem-Aranha, assim, é a preocupação dele não ser o mundo, o universo, é ser tipo o cara da padaria que vende sanduíche, que ele conhece, né? As pessoas do dia a dia. Então é legal porque, pô, o De Volta ao Lar, ele consegue fazer, tipo, aquela história de formação de caráter sem ser uma história de origem mesmice, entendeu? Né? A gente já tem ele com os poderes e tal, mas aí eles não precisaram mostrar o Tio Ben morrendo para mostrar a formação do caráter dele, né? Então isso foi um cala-boca pra galera que vivia reclamando de Tony Stark no filme. Aí quando você vê, né, pô, o Aranha todo afobado lá, querendo, né, só zoar, ter a fama, a glória do herói, mas no final ele vai aprendendo que, pô, tudo que ele faz ali tem consequência, ele tem que fazer escolha pra lutar pelas pessoas do dia a dia dele que ele ama e tal, né? Então isso, tipo, é o que compensa muita coisa, porque o filme realmente tem muito coração. Eu acho que ele vai funcionar muito mais no futuro, quando a gente tiver o, né, entre aspas, De Volta ao Lar 2 e o 3, que esse aí vai ser, tipo, realmente um começo, né, de uma trilogia. Eles estão construindo, deixando muita coisa, assim, pra depois mostrar, tipo, um Aranha definitivo, né? Só que ainda assim, isso pra mim já é quase o Aranha definitivo pra mim, sabe? Eu ainda gosto muito do Maguire, eu gosto muita coisa do Garfield também, mas esse pra mim ele tá completinho. A parada da escola foi o acerto deles total mesmo, mano. Isso aí completa qualquer coisa. É, eu gostei bastante, apesar de ainda preferir o Tobey como Homem-Aranha. Só que, pra mim, como você falou, são as decisões que ele tem que tomar, sabe? Pra mim, aquele final dele recusando entrar nos Vingadores também representa muito o personagem, entendeu? Ele não vai entrar nos Vingadores por quê? Porque ele vai ter que ficar em Nova York sendo o amigão da vizinhança, sabe? E, cara, é difícil tomar atitude, sabe? Principalmente quando você tem 16 anos, sabe? Eu com 22, eu tinha que tomar uma atitude de sair de uma empresa semana passada, não, mês passado, e pra mim foi um baque, sabe? Eu imagino o cara, dentro das suas proporções, ter que não aceitar o papel, um lugar nos Vingadores pra salvar o seu bairro, sabe? Eu acho que isso que é o legal do filme, cara. Não, as cenas de ações acabam sendo irrelevantes pro coração que o filme tem. Ah, eu não consegui, apesar de ter gostado do filme, me divertido. Ah, eu tô ligado que parece meio superficial, mas eu não consigo largar o fato das cenas de ação serem fracas. Isso pra mim fez o filme cair muito. Infelizmente, eu não consegui, assim, criei um ranço mesmo da parada, fiquei bolado. É que, pô, até o tipo Espetacular 2, que tem muitos mais defeitos, ele tem cenas de ações bem, bem fodas, sabe? É bem mais memorável nesse sentido. Vou pegar até mais pesado, até Homem-Aranha 3 tem cenas de ações mais da hora. Ah, não, isso aí é fato, pô. A galera tem um ódio por Homem-Aranha 3 que, sabe, é que o padrão de coisa ruim de 2007 era diferente. Hoje em dia você vai rever Homem-Aranha 3 e é no mínimo um ok, entendeu? E o Sam Raimi sabe fazer coisa divertida e tal, pô. As batalhas contra o Homem-Areia é bem foda. O Peter se livrando lá do simbionte. É que o filme é corrido, pô. Eu queria falar um defeito que, assim, que eu não consigo engolir ainda e vem desde Guerra Civil. Eu sei que parece até picuinha, mas a galera até gostou, mas, cara, a Tia May pra mim ainda não desce. Pra mim, cara, eu acho muito errado eu ter desejo sexual na Tia May. Eu acho que isso pra mim não dá. É foda porque o filme brinca com isso, né? Mas eu só acho que faltava ela ter um pouquinho mais de papel moral no Peter, entendeu? O problema é que eles pegam, eles colocam o garçom do restaurante pra zoar que ela é gostosa, não sei o quê, o tiozinho da padaria que quer pegar ela, sabe? Mano, não, desnecessário, sabe? Não precisa colocar isso. Você não precisa criar esse tipo de vínculo com o personagem, sabe? Pô, a tia May é aquela tia que se preocupa com o Peter, que tá ali em cima dele, sabe? Tem um pouco disso na personagem, só que eles optam por um... Eles nem sexualizam ela, mas sabe, eles fazem umas brincadeiras tão bobas assim, sabe? Uma coisa bem quinta série que eu achei bem tosco e me tirou, sabe? Eu não, já não gostava, já não tinha apreço pela personagem, e depois dessas coisas assim acaba sendo pior. E ainda o final do filme, a última cena pós-créditos lá, que ela descobre que ele é uma... Ali, cara, eu saí do cinema puto. Tanto é que quando eu falei com o Johnny sobre isso, eu tava puto com o filme. Daí depois, quando eu reassisti, eu gostei muito mais. Só que a cena final dela descobrindo a identidade, cara, falei, meu, o que eles quiseram com isso, sabe? Realmente, realmente. Eu tomei uma raiva, assim, da personagem. Eu achei que a atriz, assim, dava pra botar essa atriz mesmo. Acho que ela é bem carismática. Dava pra construir uma coisa legal. Mas essas conotações sexuais o tempo todo me encheram mesmo, sério. Eu tomei um nojo disso. Eu queria aquela tia May carinhosa, que vinha com bolo, que vinha com chá, chocolate quente, que falava, meu Deus, Peter, tá tudo bem? Algum arranhão? Aconteceu alguma coisa na cidade? Eu acho que você passou por lá, tá com algum perigo, assim, tá perigoso, não sai e tal, alguma coisa assim. Mas não, eu vejo que só focam nessa parte da atriz ser bonita, entendeu? Acho que eles esquecem a parte carismática da personagem. É, nisso aí eles dão uma exagerada mesmo, cara. Eu acho que é o tipo de coisa que acho que no segundo dá pra corrigir, sabe? Dá pra parar de fazer esse tipo de piada e vamos supor. Porque eu não duvido nada que talvez essa parada dela descobrir a identidade do Peter, eles possam ignorar com alguma piada, entendeu? Mas acho que, tipo, agora que o Peter saiu de debaixo da asa de querer impressionar o Stark, acho que abre caminho pra ter um diálogo mais direto entre o Peter e a May, entendeu? Aí talvez ela volte, não comece a ser a tia May definitiva, tá ligado? É legal você não imaginar só sendo, tipo, um caminho de amadurecimento do Peter, mas como da May também, sabe? Até depois da morte do Ben e tal. Acho que não tá de tudo perdido ainda, acho que eles exageraram nesse negócio. Mas por ser meio falta de respeito, né? Mas é legal que mostra ela, ela sendo meio inocente, né, cara? Ela é, tipo, a gostosona e tal da parada, mas ela mesmo não tem maldade nas coisas. O que é legal é ela não saber que o Peter é o Homem-Aranha e ele ter que se virar pra ela continuar não sabendo, sabe? Eu acho que isso é um recurso que você ganha muito no filme. E jogar isso fora logo no primeiro eu acho meio, sabe, meio gratuito. Mas é o que você falou, eles podem... com uma piadinha eles conseguem consertar isso, se eles optarem por consertar. É, isso aí é aquela parada que a gente tem que realmente esperar pra ver, né? Ah, outra coisa discutível também sobre esse filme, que muitas pessoas odiaram, mas eu amei, foi o Flash Thompson, né, cara? Que veio completamente diferente dos outros. E perdeu totalmente aquele personagem burro, com força física, e isso se transformou no personagem inteligente, que usa meio que a própria cabeça dele, assim, a manipulação das pessoas pra poder deixar o Peter pra baixo, né, cara? Sei lá, eu gostei muito desse personagem. O cara meio que deixa de ser aquele cara bully, né? E vira mais aquele carinha troll, assim, né? A do Flash foi bem feita mesmo, cara. Isso aí é questão de... Só os inteligentes reconhecem que foi foda. Foi uma versão que fizeram que... Tipo, parabéns pela mudança, entendeu? Encaixou melhor do que qualquer coisa. Um valentão ali ia ser aquela mesma coisa, tipo, chato de sempre, que a gente sabe onde vai dar. Mas tem aquele cara chato, assim, deixa até tudo mais realista, sabe? Que acho que a gente aqui do Brasil, a gente não tem tanta essa figura do bully, do cara atlético e tal. A gente é sempre mais de nego chato, né? Que fica implicando o tempo todo. Então, porra, aumentou a dimensão de conexão da emocional da história do Peter e tal, pô, expandiu o nível, né, crescente, mundial. Então, pô, quem não gostou é burro. Isso daí é simplesmente isso. Perdoa a ignorância. É, eu gostei também. Só que eu acho que ele apareceu bem pouco, assim. O filme não tinha tempo pra isso, mas eu fiquei com vontade de ver mais, sabe? Que eu achei interessante. Eu acho que também. No próximo dá pra ver mais da Tia May e dele também. E do Ned também, né? Ver um desenvolvimento melhor desses personagens que... Acho que só o Ned que se desenvolveu melhor, assim, junto com o Homem-Aranha. Eu acho que só o Ned mesmo, porque o Flash Thompson Só teve aquela cena lá que, da festa, né? Que mostrou bastante quem é o Flash Thompson, do Pinto Parker, né? Que tu vê que tá todo mundo tranquilão lá na festa. Aí o Peter acha que, pô, hoje eu vou arrasar porque eu vou mostrar que eu conheço meio que o Homem-Aranha e tal, essas coisas. Só que aí vem o Flash e já começa a estragar a festa, fazendo todo mundo sacanear ele. Acho que no próximo filme resolve esse problema de tempo. Sim, e tem o melhor, pra mim, o melhor vilão do ano é o Abutre. Sim, tanto da Marvel quanto da DC, pra mim, o melhor vilão é o Abutre. É, eu gostei muito, velho. Foi foda. Pra mim é o melhor do ano. Cara, é um filme perfeito em tudo que ele se propõe, sabe? Ele salva o Homem-Aranha nos cinemas, porque o Espetacular 2 foi um desastre. Deu tudo errado, tanto em bilheteria, tanto em crítica. Foi um desastre, cara. O Homem-Aranha não tinha mais a mesma força. O que, que esse filme faz? O filme pega o Homem-Aranha e fala, olha aí, o personagem é muito legal, ainda tem muita coisa que você não sabe. Ele ainda não fez nos cinemas. A gente vai fazer a Tia May saber, vai mostrar a escola, a gente vai fazer o Peter ligando apenas com o dia a dia. Eu achei muito legal, cara. E acho que na primeira vez eu acabei me decepcionando também, em questão de ação e tal. Mas eu fui rever esses dias e sei lá, o filme é tão bom em tudo que se propõe, sabe? Acho que pedir é ser meio, sabe, ficar cobrando mais do filme. Mas o que o Oguru falou, eu concordo muito. É o primeiro filme que a gente, e também pelo fato dele ser assente, né? É o primeiro filme que a gente vê um dilema muito forte entre você ser um adolescente normal e você ser o Homem-Aranha, sabe? Há muito ali, tipo, não é legal ser o Homem-Aranha. Você vê isso 2-3 vezes no filme, quando eles vão lá pra piscina, escondido, fica, tem que tomar a decisão entre ficar lá ou ir perseguir o Abutre. Antes disso também, quando quem tem a festa, ele sai da festa pra perseguir. É um dilema muito legal que o filme faz, são cenas bem bonitas, né? Ragnarok é o terceiro filme do personagem e o melhor filme do personagem. Com certeza. Bom, eu vou começar falando que eu não consegui assistir o filme, que foi final, pegou bem o final de semestre, e quando eu tive a oportunidade no cinema já tinha estreado Liga e com certeza eu fiz a escolha certa e fui assistir Liga. A falta de respeito com toda essa equipe que tá aqui. Que absurdo, você está no podcast errado. Mas eu fiquei curioso, porque eu acho interessante eles optarem por fazer um filme voltado pra comédia, e eles aceitaram que esse Thor é assim, que eles não vão conseguir fazer um Senhor dos Anéis do Thor, e tiveram necessidade, a humildade de aceitar o que eles fizeram com o personagem e colocar isso em outro nível. Então eu achei, eu tô interessado em assistir, sim. Mas é muito divertido, cara. O filme é um dos mais divertidos, se não o mais, né, divertido do ano. Cara, acho que com certeza o Thor foi o filme que eu mais me diverti assistindo no cinema. Pô, a primeira cena de ação do Ragnarok é espetacular, cara. Mas um problema do filme pra mim é esse lance do filme não ter peso dramático. O ápice disso pra mim é, pô, quando ele perde o olho, sabe? Putz, dava pra ter um grande momento ali... pesadíssimo, cara, uma parada meio gore e tal, e caramba, ele perde o olho, tá numa batalha muito bem filmada, por sinal, que ele tá lutando com a Hela e, tipo, é animal, mas ao mesmo tempo que acontece algo trágico, tipo, um minuto depois ele já tá voando, soltando um raio e, mano, dane-se, tá ligado? Não dá a mínima pra parada. Eu acho que o meu maior problema com o filme foi com Asgard, cara, o fato da gente não se importar nada Asgard. E vai meio que a população, uma parte da população, né? Porque aquilo ali não era Asgard todo, nem a pau. Aí lá você não se importa com nada. Aí a mensagem final do filme qual é? Asgard não é um lugar, é a população. Mas você não se importa. Coloquei arco lá que tem lá do personagem lá Go e Chris Elba é muito desinteressante, cara. Como quer ver aquilo? É, mas é tudo tão rápido que, ah, aí, tipo, tá legal, legal, legal, aí vai pra cena do Idris Elba. Aí dá uma baixadinha, mas passa, tipo, 2 minutos e já volta pra zoeira de novo, sabe? E fica legal de novo. Pelo menos pra mim, essa foi a sensação, sabe? É, Asgard, assim, é tão foda-se, tipo, quanto o Thor reage a eles, né? Tipo, os brothers dele morrem, ele, ah, foda-se. Então eu imagino assim, cara, se os amigos dele que morreram, ele cagou, mano, imagina o povo de Asgard, tá ligado? Acho que ele só se importou mesmo assim de tomar uns cinco ricaços de Asgard pra poder, né? Aí, eu não fracassei, salvei o que eu tinha que salvar, tá ligado? Mas aí é bem foda, né? Porque meio que deixa o Thor como um babaca, né, mano? O cara é meio foda-se. Daí eu acho que é o que quebra um pouco o filme, assim, quando você pensa no geral, sabe? Porque ele isolado é absurdamente foda. Mas quando rola esses detalhes, assim, acho que não precisava pisar tanto em Thor 1 e Thor 2. São filmes tão zoados, assim, pra você maltratar, tá ligado? É foda isso. Aí, tipo assim, ah, mano, pega esses personagens, essas merda, e faz um qualquer coisa agora. Só seja legal. Só isso, por favor. O Taika conseguiu, ele conseguiu, tipo, uma parada que é bizarra, que é um misto de respeito e falta de respeito ao mesmo tempo. Porque ele faz questão de pegar todas as coisas do Thor 1 e Thor 2, sabe? E mostrar, tipo, olha, eu ainda lembro disso, estamos falando disso aqui ainda, mas, né, quer saber, já deu. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a minha história aqui. O que eu quero mostrar pra vocês é isso. Tu dá pra tu ver, assim, um Thor completamente diferente. Tipo, o Thor, o full Taika, eu imaginaria o Thor, tipo, completamente lá em Sakaar, entendeu? E ele só querendo fugir, tendo que lhe dar alguma coisa. A parada do Ragnarok, assim, tipo, é muito coisa que foi dada, imposta ao Taika, e que ele teve que encaixar ali no que ele queria, né? Imagina como seria um filme, assim, com o Taika livre, tá ligado? Ele ter que montar uma história do zero. Aí eu acho que seria, porra, seria magnífico. Eu gostei muito do filme, cara. Eu achei o filme muito divertido. É, ri pra caramba. É um filme bem, assim, que a aventura não te deixa... É meio que não faz você ficar com tédio. Quando vem aquelas partes meio que insignificantes, como ele disse, é bem rápido, você nem percebe, já volta já pra zoeira. Eu acho que o único problema assim, do filme pra mim foi eles terem uma arma, várias armas na mão e não souberam atirar direito. Tipo, voltando naquela parte do olho lá. Cara, o peso mitológico que tem em cima do olho de Odin... De o porquê ele é cego de um olho, porque ele tirou pra ganhar sabedoria e tal, tal, tal. Poderia estar em cima do Thor, mas não, é simplesmente a deusa vai lá e arranca. E, pô, é sacanagem isso. É, eles poderiam tacar um peso enorme em cima do Thor naquele momento. Só que eles simplesmente cagaram pra isso. Mas o filme, assim, entre outras partes, pra mim é bem divertido. É, eu achei que a Hela também dava pra dar mais tempo pra ela usar mais a personagem, mas mesmo assim eu gostei muito da personagem. É, o Korg pra mim é o melhor personagem, acho que teria um filme solo só dele. O Korg é o alívio cômico de qualidade mesmo, né? O cara é o alívio cômico de raiz, né, velho? Bem aplicado, bem feito, não tem um timing ruim. Participa da ação, participa da zoeira. Merece spin-off, com certeza. We know each other! He's a friend from work. A gente tem que chegar no consenso de qual foi o melhor filme da Marvel esse ano. A gente encerrou bem, acho que a gente falou que, né, que foi um ano, pô, bem positivo e tal. Que a DC sangrou. Acho que é o melhor resumo mesmo. A DC sangrou.